Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Salve, salve nerds de toda a galáxia, estamos aqui para a gravação da nossa terceira edição deste super podcast. Vamos discutir hoje o terceiro tema lançado pela equipe do Desafio do Conhecimento ITS. E esse terceiro tema falou sobre estudar fora do Brasil. A gente devia falar sobre o porquê de os estudantes investirem na educação fora do país, se isso é vantajoso e quais os desafios que ele enfrenta. A gente vai estar falando sobre isso. Ontem a gente gravou uma entrevista com a Renata Com, ela é professora de inglês no IASG em Tubarão e esteve fazendo aí intercâmbio na África do Sul por 6 meses. Com certeza ela nos ajudou e vocês também vão poder ser ajudados caso tenham alguma dúvida. Um super depoimento, uma super participação. Estamos todos reunidos aqui, a equipe Unidos pelo Conhecimento, Felipe Generoso, Juliana Mendes, Maísa, estamos todos aqui no estúdio de gravação. E a gente vai à leitura dos comentários com o nosso enviadinho especial, com o nosso porta-voz intergaláctico Felipe Generoso e a nossa grande amiga Juliana Mendes. Então vamos lá, pessoal, com os comentários recebidos durante a semana pelo nosso último podcast. Começamos aqui pelo comentário da Gabriela, dizendo que amou o nosso texto e que ficou muito bom e criativo, e nos desejando também boa sorte. E também o pessoal da UPOF, Um Passo para o Futuro, que gostaram muito do nosso podcast e adoraram as postagens do nosso blog. Muito obrigado pelo seu comentário. Outro comentário recebido aqui foi o comentário da Ana, dizendo que gostou muito e acredita que com o potencial que a gente possui, desenvolveremos muito mais temas que serão propostos pela equipe do Desafio do Conhecimento ITS. E também a Sabrina, representante da equipe Expresso Cultura, gostou muito do nosso post, dos nossos textos do blog e nos parabenizou. Muito obrigado, Sabrina, pelo seu comentário. Temos aqui também o comentário da senhorita Lua, dizendo que a matéria ficou muito show e também aproveitando as nossas dicas. E também ela está aproveitando para deixar a sua opinião sobre as entrevistas de emprego. Segundo ela, nas cidades pequenas realmente existe algum nepotismo quando são empresas de comércio familiar. Isso realmente pode acontecer. E também está dizendo que as nossas dicas são ótimas e tem nosso apoio. Muito obrigado, senhorita. Também a Fabíola, que gostou muito do nosso tema proposto pelo Desafio ITS e disse para nós continuarmos assim. Muito obrigado, Fabíola, e uma boa sorte para você também. Aqui mais um comentário aqui, o Rodrigo se apresentando aqui pra gente, dizendo que tinha sempre um problema em escolher aquilo pra, algo para estudar e como se comportar, o que mostrar em uma entrevista de emprego. Ele está dizendo que esse blog o ajudou muito, está nos parabenizando e dizendo que ficou perfeito todo o conteúdo. Muito obrigado. Também temos o comentário do Valdeir Almeida, que nos parabenizou pelo nosso post e sempre nos dará o seu apoio. Muito obrigado, Valdeir Almeida, pelo seu comentário. Outro comentário aqui foi recebido, foi da nossa amiga Caroline, que adorou o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, Caroline. Temos um comentário também do Neto, que nos parabenizou e diz que a nossa criatividade está excelente. Muito obrigado, Neto, pelo seu comentário. Outro comentário aqui recebido foi da nossa amiga Driele, dando oi pra gente, dizendo que as charges ficaram muito parecidas com a equipe. E também dizendo que o assunto é muito bom e a gente do ensino médio precisa estar bem ligados nesse tema. Dizendo que gostou muito do teste vocacional e mandando um beijo para todos. Muito obrigado, Driele. Também temos o comentário da nossa amiga Raniele, que adorou o nosso blog e o nosso texto. E também achou muito legal a nossa iniciativa de participar desse projeto. Muito obrigado, Raniele, e um abraço para você. E para finalizarmos aqui com a citação dos comentários, recebemos o comentário do professor Marcos Vinícius, que atua na área da biologia e tem um blog chamado Aula e 100, que está voltado para diversos assuntos ligados à educação. Ele também está dizendo aqui que infelizmente são poucos os jovens que valorizam os estudos, apesar do incansável esforço que o professor faz para conscientizar todos da importância dos estudos. Então está nos parabenizando aqui toda a equipe, eu, a Juliana, a Maísa e o Rafael, por esse incentivo maravilhoso e que não estimula somente aos professores, mas todos na busca de mais respeito e uma remuneração justa por todo o trabalho que os professores passam com os alunos, além de ter se tornado um dos nossos seguidores. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius. É isso aí, então a gente agradece por todos os comentários e continuem acompanhando o nosso trabalho aí, que vem muito mais coisas pela frente. Um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelos comentários e muito obrigado pelas visitas no nosso blog. Um abração para todos vocês. É isso aí, galera. A gente dá continuidade agora no nosso podcast. Vocês vão curtir aí a entrevista com Renata Com. Gostaria de passar os recadinhos a todos os nossos ouvintes. A gente criou um perfil aí no Orkut. Tem percebido que a galera realmente está se preocupando em fazer novas amizades, em trocar experiências. Isso é legal. Nos adicionem então aí no Orkut. Procurem por Equipe EMAC, Unidos pelo Conhecimento. A gente está trocando scraps aí com a galera. Fiquem ligados também aí no nosso blog. As novidades estão sempre rolando. Lembrando também que nós já estamos aí no terceiro tema. Semana que vem sai o último. Estamos ansiosos. Com certeza não só nós, mas todas as equipes que estão participando. Visar um pouquinho no futuro também, né, galera? E é isso aí, a gente vai dar continuidade agora com a entrevista com Renata Com. Essa entrevista foi gravada ontem, fiquem à vontade e no final não esqueçam de deixar seus comentários. É isso aí, pessoal, a gente está aqui para gravar o nosso podcast de hoje, fazendo uma entrevista com uma pessoa super simpática, né? A Renata Com. Ela é professora de inglês aqui do IASG e ela reservou um tempinho na agenda para nós, para dar um depoimento, para conversar um pouquinho sobre o tema proposto pela equipe do Desafio do Conhecimento ITS. Renata, seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada, Rafael, fico muito feliz de estar conversando contigo. É um prazer, né, para a equipe Unidos pelo Conhecimento receber a sua presença aqui hoje, com certeza desejamos aprender muito com você. A gente vai começar então com as perguntas. A gente vai fazendo as perguntas, vai conversando um pouquinho, depois a gente dá uma concluidinha bem rápida com o conselho seu para os que estão interessados também em buscar formação no exterior. Então a gente vai fazer a primeira aqui. O que levou você a procurar formação no exterior? Primeiro foi a necessidade de aprimorar meu inglês, porque na verdade eu já estudava há mais de 10 anos e como eu sou professora de inglês, eu penso que seja primordial essa questão de você viajar e ir em busca desse crescimento. Um crescimento profissional, então. Então, um desejo de crescer profissionalmente foi o que levou você a buscar uma formação no exterior. Até enquanto a gente estava ensaiando, você falou que é importante, né, não aprender só aqui dentro, mas sair, praticar, conhecer gírias, conversações. Perfeito. Legal. Então, a gente vai para a segunda, né? A segunda pergunta, Renata, questiona se para você ter procurado formação no exterior foi mais vantajoso. Foi sim, porque você se sente bem mais seguro a partir do momento em que você busca esse curso no exterior. E essa segurança, para mim, é que foi a grande vantagem. Pois às vezes você sabe a língua, mas se sente inibido para falar. E viajando você encontra outro jeito de se soltar, porque você precisa mesmo, não tem outra forma. Você tem que falar. Uhum. Então, para você, uma grande vantagem dessa viagem foi ter aprendido melhor a expressão, a se expressar em outra língua. Perfeito. Uhum. Isso. Que desafios você enfrentou, Renata? O primeiro desafio foi a falta de dinheiro, porque eu não tinha quem me bancasse, e você vai buscando várias maneiras de conseguir isso. Conseguindo o dinheiro, depois você pensa, o tempo vai ficar longe da família, e eu sou muito apegada à minha família. E o terceiro momento foi problemas que você acaba enfrentando, que seja no aeroporto, e você não havia se programado para isso. E eu passei por algumas coisas bem interessantes. Uhum, então, existe a questão financeira e a questão emocional, né? Isso. Além dos desafios que você enfrentou, que benefícios que teve? Um dos benefícios, Rafael, foi a valorização do lugar onde você mora assim que você volta. Porque a África do Sul, nós temos lugares em que você vê a riqueza e em outros lugares você vê a pobreza. É um contraste muito grande. E quando eu me deparei com essa pobreza, que nós sabemos que existe, mas às vezes parece tão distante, quando você vê realmente, porque nós fomos em uma favela, você dá um valor enorme para o lugar onde você mora, para toda a sua vizinhança, para tudo. Você valoriza tudo. Uhum. Então, esse benefício, então, se refere mais ao amadurecimento pessoal e profissional. Perfeitamente. Você cresce pessoalmente, você cresce profissionalmente, no meu caso, pela língua inglesa, e pessoalmente porque você vê como as pessoas passam trabalho. E você foi para estudar. Uhum. E tem pessoas que às vezes não vivem comer e perto de você. Pessoas que lá moravam perto do mar, perto da praia. Eu fiquei em um hotel a 300 metros da praia e nós visitamos uma escola onde as crianças não haviam visitado o mar. E você se sente triste naquele momento, é um choque muito grande. Mas eu acabo vendo como um benefício, porque eu dei valor às coisas ao meu redor. Eu conheci uma cultura que eu havia lido, então você vivencia outra situação muito, muito melhor quando você vivencia. Legal. Então, até enquanto a gente estava ensaiando, você falou ali, né, que a pessoa que vai para lá aprende a se virar sozinha, né? Uhum. Os filhos voltam, né, sabendo fazer tudo. Perfeito. Agora, a questão 5. Que conselho que você dá aos que pensam em buscar também uma formação no exterior? Nossa, se você tem esse sonho e passar pelo problema no qual eu passei, que seria a falta de dinheiro no primeiro momento, eu consegui, eu fui. Isso quer dizer que você consegue, se você ter um foco. Você quer viajar, você quer estudar fora. Pense no crescimento que você vai ter, que é imensurável, você não consegue mesmo medir, e vá atrás, que lá você vai conseguir de letra, você vai indo com... Vá com a cara e com a coragem. Se você quiser vencer, você vai vencer. É isso aí, Renata. Com certeza a gente agora se sente satisfeito de ter a sua participação nesse podcast. Muita experiência para contar, muita curiosidade, despertou em todos aí que estão nos ouvindo, inclusive na gente que está aqui gravando. E a gente quer te agradecer, né? Quer te agradecer e te parabenizar pela experiência de vida que tu tem passado aos teus alunos e às pessoas que também querem aprender contigo. Muito obrigado mesmo, Juliana. Eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer enorme conversar com você. Tá ok, então. A gente finaliza por aqui. Um grande abraço aos nossos ouvintes e a gente se encontra na gravação do podcast da semana que vem. Até mais. Falou! E é isso aí. A gente agradece a participação da Renata. Com certeza aprendemos muito com ela. Renata tem uma grande experiência passada a todos os seus alunos e nós fomos um dos beneficiados por isso. Agora vamos à sessão de abraços. Gostaria de mandar um grande abraço à dona Tereza Ferreira. Ela é diretora do nosso colégio. Gostaria de mandar aí um grande abraço também à coordenadora pedagógica Joelma. Mandar satisfações aí a todos os professores do Colégio Antônio Quinaben, inclusive a dona Suzana que está aqui nos visitando. Um beijo, dona Suzana. Gostaria também de agradecer a todos os alunos do Colégio Antônio Quinaben que têm visitado o blog, que têm comentado. Isso é muito importante pra gente. A gente agradece pela sua colaboração. Um grande abraço a todos. Gostaríamos também de agradecer aqui ao nosso patrocinador oficial, né? O Edson, ele é dono do estúdio aqui onde a gente grava toda semana. Obrigado, Edson. E um grande abraço a todo mundo aí que tem colaborado, que tem nos ajudado. Muito obrigado. Não percam o tema da semana que vem, é o último tema a ser debatido. Muito obrigado, então, pela sua participação, pela sua audiência. E até semana que vem. Falou!